O tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás. Você deixou pra trás. Tudo que eu fiz não valeu. Eu fiz de tudo e você não mereceu. Não mereceu. Desejo que um dia você passe o mesmo, que veja essa mesma cena e vai saber gosto de traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Música.